Senhoras e senhores, ao Cubo apresenta a grande batalha. De um lado, FJ, que veio da Oeste. Do outro lado, Kleber, da Zona Leste. Que comece a batalha. Primeiro round. DJ que é DJ tem... FJ, Scratch. Tem que saber fazer Scratch. Kleber, batidas. Aí, véi, tudo tem a volta. Segundo round. FJ, batidas. Representante do beatbox. Kleber, Scratch. É isso aí, Scratch. Aí, véi, tudo tem a volta. E o grande vencedor é... Jesus Cristo.